Capítulo 14 de Lucíola, de José de Alencar. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Foi uma noite horrível. O baile terminara às 2 horas. Lúcia assistira até o fim, o que ainda mais me irritou, porque eu desejava triunfar com a sua saída precipitada depois do desprezo que lhe mostrara. Se ela se retirasse, pensava eu, correria à sua casa para pedir-lhe perdão. Mas não acredite que o fizesse. Procederia com o mesmo orgulho estúpido que me dominou no momento em que ela despediu o Couto e renunciou ao baile para ficar comigo. Na retirada, o velho esperava-a na porta e partiram ambos de carro. Está acabado, disse comigo. Não pensemos mais nisto. Porém, não era coisa fácil apagar no meu espírito a profunda impressão que aí deixara gravada a imagem de Lúcia. Tomei o braço do Rochinha, que encontrei ao sair, e fomos ceiar no primeiro hotel que encontramos aberto. Em qualquer outra ocasião, esse moço me enjoaria com a sua afetada decrepitude moral. Nesse momento, era um homem que podia falar-me de Lúcia e dizer mal dela. Com efeito, o Rochinha contou-me diversas anedotas escandalosas da vida de Lúcia e concluiu dizendo-me: não acredito ainda que esse Diógenes do Couto seja seu amante. Ouvi-a confessar esta noite mesmo. Saíram juntos do teatro. Pois admira-me, porque há muito tempo que ele a persegue debalde. Lúcia tinha-lhe tal birra que no dia em que o via, ficava de um humor insuportável. São coisas que passam. O velho abriu os cordões da bolsa e o motivo da antipatia desapareceu. Pode ser que ela esteja agora em crise financeira, mas asseguro-lhe que a questão não era de dinheiro, não. O Couto, como todos os velhos gamenhos que compram o amor, a hora certa é mais que generoso, é pródigo. Viu oferecer a Lúcia somas fabulosas que ela rejeitava sempre com desprezo. Essas palavras me consolaram. Uma débil esperança espontou-me no coração. Corri à casa de Lúcia. A porta ainda estava aberta. Lúcia não tinha voltado. Eram perto de 3 horas e meia. Naturalmente, estava em casa do Couto. Pus-me a passear na calçada. Ao surdo rodar de um carro que passava longe, aplicava o ouvido para conhecer se ele se aproximava. O rumor se desvanecia e com ele minha esperança, para ressurgir de novo e de novo extinguir-se. Nestas alternativas sem repouso, vi os primeiros clarões do dia. Dirigi-me tristemente para o hotel e dormi, porque a fadiga me vencia. Eis qual tinha sido a minha noite. O acordar não foi menos cruel. Sucede com as feridas d'alma o mesmo que as feridas do corpo. É quando elas esfriam que a dor se torna aguda e lancinante. Lembrei-me do que sucedera. Repassei uma a uma as circunstâncias do dia anterior. Reconheci a minha grosseira imbecilidade e a consciência de que eu tinha sido o mais culpado, devia dizer o único, exacerbava o meu sofrimento. E essa pobre moça, a Nina, inocente da minha loucura, que talvez por meu respeito perdera o seu amante, era a primeira vez desde que a deixara que me recordava dela. Devia-lhe uma desculpa, e como não tinha outra coisa que fazer, aproveitei esse pretexto para sair. Pensava, chegando à casa de Nina, encontrar um rosto fechado, um momo despeitado e um bom dia atirado da ponta de um beiço desdenhoso. Qual não foi, portanto, a minha surpresa, vendo-a precipitar-se para mim, abraçar-me com ímpeto, e atirar-me de repente pela testa e pelo rosto uma chuva de carícias que me azuou. Afinal, consegui desprender-se dos braços que me enlaçavam. Ia pedir uma explicação quando Nina atalhou-me. Estou muito zangada com o senhor, disse com um ar que exprimia inteiramente o contrário. Fazer-me esperar até não sei que horas. Confesso que cometi uma falta, mas há de me desculpar. Ah, cuida que a pulseira que me mandou paga o prazer de sua companhia. Enganou-se. A pulseira, balbuciei, me esforçando por compreender. É linda que faz gosto. Não há segunda. A Lúcia não tem melhor. Também o senhor nem sabe como lhe agradeço. E um novo granizo de beijos ia cair sobre mim. Mas desta vez, desviei-me a tempo. Está gracejando. Que quer dizer isto? Ora, faça-se desentendido. Já não se lembra do que me mandou pelo seu criado esta manhã? Julguei que a moça tinha perdido a cabeça, ou que eu sofria uma mistificação. Ah, percebo, exclamou Nina, que de seu lado também me considerava com surpresa. Queria achar-me com ela. Tem razão. Saiu, e logo voltou, trazendo um cartão meu e uma caixa de joia que eu abri precipitadamente. Tinha reconhecido a pulseira de brilhantes que dera a Lúcia no dia seguinte à ceia do Sá. Entrei no primeiro tílburi que passou e atravessei as ruas a galope. Lúcia estava atirada a um sofá, de bruços nas almofadas que escondiam-lhe o rosto. Tinha o mesmo vestido de seda escarlate que levara ao teatro, porém amarrotado, com as rendas despedaçadas e os colchetes arrancados da ourela, onde se viam os traços evidentes das unhas. Os cabelos em desordem flutuavam sobre as espáduas nuas. A grinalda despedaçada, o leque e as luvas jaziam por terra. Numa cadeira ao lado estavam amontoadas todas as suas joias. Vendo-me, ergueu-se de um salto e quis precipitar-se para mim. Porém, de certo, o meu olhar cru a conteve, porque deixou-se cair sentada sobre o sofá em que estava. Sentei-me também, incomodado. Viera com uma cólera violenta, mas começava a sentir-me mal e pequeno diante dessa mulher sublime nas suas paixões. O seu rosto pisado, os olhos injetados de sangue e febricitantes ainda aumentaram o meu vexame. Peguei maquinalmente nas joias que estavam sobre a cadeira. Estas joias são de muito valor. Mas falta aqui uma, a mais insignificante. Não era digna, por certo, de brilhar no seu braço. Atirou-a de esmola a alguma mendiga e deu uma lição ao bobo que teve a ousadia de oferecer-lhe semelhante miséria. Aquilo, quando muito, é o preço de uma noite de qualquer mulher à toa, da Nina, por exemplo. Ela tinha se erguido, trêmula, e foi-se a pouco e pouco retraindo até cair de joelhos. Foi uma loucura. Eu mereço toda a sua cólera. Mas para que me fazer penar assim, meu Deus? Que prazer lhe podia dar essa mulher? Não me tinha a mim? Uma escrava humilde, pronta para lhe obedecer? E que em paga de tanta submissão, só lhe pedia que a não expulsasse? E a senhora não chamou um velho desprezível para sua casa? É tão diferente. Eu não fui atirada contra minha vontade à lama de que desejava erguer-me? Recuando ainda, não fui à noite, repelida cruelmente e lançada nos braços desse homem que no meu desespero eu procurei, por ser mesmo o ente mais vil e ignóbil que eu conheço, pois era preciso que o suplício fosse bastante violento para matar-me logo e sem lenta agonia. No baile, apesar de tudo, não esperei uma palavra, um sinal para correr a seus pés e suplicar-lhe como agora o meu perdão? Lúcia pousou a cabeça sobre os meus joelhos, sufocada pelo pranto, e eu não a ergui logo e não a apertei ao meu seio, porque achei-me tão infame a par dessa mulher que sentia um vexame insuperável. Por fim, levantei-a nos meus braços e confesso que foi corando de vergonha. Quem deve pedir perdão desta, como de todas as vezes, Lúcia, sou eu, mas não o mereço, não. Basta! Já me falou como outrora. Disse o meu nome. Que mais quero eu saber? Esqueci tudo. Deixa-me falar. Não me interrompas. Sou um miserável, indigno de ti. Eu só, com o meu orgulho estúpido, fui causa do que temos sofrido. Mas é justo que a punição recaia sobre mim unicamente. Se a ideia de que tive um instante aquela mulher te aflige, espere a lembrança desse mau sonho. Pisei em sua casa pela primeira vez hoje, à meia hora. Vi a pulseira, compreendi tudo e corri até aqui. Que êxtase de bem-aventurança foi o de Lúcia, quando ouviu a confissão que eu lhe fazia. A mulher quebrada de fadiga, prostrada por uma noite de vigília e de violentas emoções, transfigurou-se de repente. O anjo de suave beleza surgiu na sua auréola luminosa, ao bafejo de uma felicidade celeste. Passei esta noite, continuei, cheio de teu pensamento e de tua imagem. Às 2 horas estive aqui, não te disseram? Esperei-te passeando na calçada até quase ao amanhecer. E as torturas que eu sofri é impossível dizer. Mas eu as procurei. Não me posso queixar de ti. Não tenho que pedir-te contas. Fui eu que te arrastei à força, louco que estava. Não fale mais nisso. Acabou. Foi um pesadelo que tivemos. Esqueça tudo. Eis o que vai apagar para sempre essa lembrança importuna. Dizendo isto, Lúcia estendeu-me o lábio risonho. Eu recuei, como se visse por entre o carmim brilhar o dente de uma víbora. Ela empalideceu. Nunca mais, eu juro, Lúcia, tu me ouvirás as palavras que ontem te disse. Nunca mais também me verás rejeitar, por causa das calúnias de alguns miseráveis, as provas de tua afeição. Mas esse beijo agora, não. Não o posso aceitar. E não me perguntes a razão. Lúcia cobriu-me com um olhar límpido, raio de luz de sua alma. O seu sorriso era sublime de candura. Aquele homem não tocou no meu corpo, porque até a mão que roçou na sua estava calçada com esta luva que eu já despedacei, disse, estendendo a ponta do pé. Mas tem razão. Bastava o seu hálito para manchar. Olhe para mim. Quando eu despir esta roupa, despirei trapos que para nada servem. Foi então que reparei na desordem de seu trajo. Não me enganas, Lúcia. Que juramento quer que lhe dê? O mais sagrado. Se não fosse assim, teria ânimo de falar-lhe, de vê-lo ainda. Também eu, não sabe? Estive na rua, até quase ao amanhecer, olhando a casa onde supunha que o senhor apertava nos braços outra mulher. Não se morre de dor, porque eu não morri esta noite. Não me devias dizer semelhante coisa para me punir. Fui eu que procurei, então, o lábio que ela há pouco me oferecera. Espere! Lúcia demorou-se algum tempo. Quando apareceu, saía do banho, fresca e viçosa. Trazia os cabelos ainda úmidos e a pele rorejada de gotas d'água. Rica e inexaurível era a organização dessa moça, que depois de tão violento abalo, parecia criar nova seiva e florescer com o primeiro raio de felicidade. Fora o acaso ou uma doce inspiração que arranjara o trajo puro e simples que ela trazia. Tudo era branco e resplandecente, como a sua fronte serena. Por vestes, caças e rendas. Por joias, somente pérolas. Nenhuma fita, nenhum aro dourado manchava essa nítida e cândida imagem. Creio antes na inspiração. Lúcia tinha no coração o germen da poesia, ingênua e delicada, das naturezas primitivas, que se revela por um emblema e por uma alegoria. Ela me dizia, no seu trajo, o que nunca se animaria a dizer-me em palavras, que estava tão pura como eu a tinha deixado do contato de outro homem. Lúcia expandia-se com tal efusão de contentamento que, se há felicidade neste mundo, devia ser a que ela sentia. Entretanto, passada essa primeira e fugaz irradiação, achei-a fria, quase gelada. Apenas respondia às minhas carícias ardentes e impetuosas. Naquele momento, atribuí a prostração natural depois de tão fortes emoções. Porém, me enganava. A frieza continuou aumentando de dia em dia, até que uma vez não me pude conter. Parece-me que já te aborreceste de mim, Lúcia. Creio que estou doente. Sofro tanto. De quê? Dessa moléstia do coração de que já me falaste? Fugiu-lhe pelos lábios um sorriso sinistro. Sim, dessa moléstia do coração que me há de matar. E então, como para desvanecer a impressão que me deixara a sua frieza, atirava-se aos meus braços com uma espécie de frenesi. Mas a sua ternura tinha um desabrimento e uma rispidez que me lembravam as palavras de Sá e as impressões acres da primeira vez que possuíra esta mulher. A minha Lúcia dos bons dias, que aveludava-se no estreito enlace com o que me cerrava ao seio, que diluía-se de gozo, engolfando-me num mar de voluptuosidades, que aspirava-me a vida num beijo, para vazá-la de novo, e gota a gota. Essa eu só revia nas minhas doces recordações, porque a realidade fugia-me quando eu a buscava com desespero. Esqueci-me de lhe contar um incidente que se passou na mesma manhã da nossa reconciliação. Quis sair um momento para ir pagar as dívidas que Lúcia fizera na véspera. Já estão pagas, me respondeu, sorrindo e mostrando os recibos. Por quem? Perguntei com severidade. Por mim? Quem senão eu tinha o direito de pagá-las? Mas ontem o Couto te acompanhava. O senhor queria que eu tivesse amantes, disse Lúcia entristecendo. Mandei chamar esse velho. Não sabe por quê? Antes quereria dar-me a um escravo do que vender-me a ele por todo o ouro deste mundo. E a tua pulseira? Ficarás sem ela? Psiu, fez Lúcia, levando o dedo à boca e baixando a voz. Não fale mais nisso. Deixa ir. Queimava. Ficou-me a sua lembrança. Tirou então o adereço de azeviche que eu lhe tinha dado. Apareceu, enfim. Ainda não se passou um só dia sem que o trouxesse, uma hora pelo menos. Nunca te vi com ele. Não se lembra do motivo? Agora já não preciso escondê-lo. Vale os brilhantes que perdi. Desde então, realmente a sua predileção por aquelas joias tornou-se uma espécie de fetichismo para esse coração, que por muito tempo ermo e vazio, sentia ardente sede de afeição. Fim do capítulo 14.